tanto amar. Acho que ela é bonita, tem um olho sempre a boiar e outro que agita. Tem um olho que não está, meus olhares evita, e outro olho a me arregalar sua pepita. A metade do seu olhar tá chamando pra luta aflita, e metade quer madrugar na bodeguita. Se os seus olhos eu for cantar, um seu olho me atura, e outro olho vai desmanchar toda a pintura. Ela pode rodopiar e mudar de figura, a paloma do seu mirar vira Miura. É na soma do seu olhar que eu vou me conhecer inteiro. Se nasci pra enfrentar o mar, o faroleiro. Amo tanto e de tanto amar, acho que ela acredita. Tem um olho a pestanejar e outro me grita. Suas pernas vão me enroscar num balé esquisito. Seus dois olhos vão se encontrar no infinito. Amo tanto e de tanto amar, em Manágua temos um Chico. Já pensamos em nos casar em Porto Rico. Pensamos em nos casar.